Solo Salvador, é o Europa Mike Alfa Juliette. Mike Alfa Juliette, Solo Salvador. O Alfa Juliette na posição 1 aqui do pátio 3. Solicito autorização para ser rebocado para o pátio 1, número 4. Aliás, perdão, pátio 1, posição 10. Mike Alfa Juliette, ciente do reboque, reporte para o ingresso no pátio 1. Ok, obrigado, ciente. Autorizado táxi, essa é sua Índia e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 3. Índia Alfa, torre em 18, 9, 5, na 3, 1 na 3. Patrão de Salvador, uma ótima noite, Azul 9135, ciente da Romeu. 9135, aciona a identificação. Identificou, Azul 9135, a possibilidade de vamos pelo? Donos 705, boa noite. Autorização de tráfego, Galeão. Donos 705, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano. Saída da El, Leda, Irume, decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona o transponder 5441, frequência do controle após em 1-19 decimal 35. Autorizou nível 360, Galeão, El, Leda, Irume, decola 10, curva direita. Rota conforme 5441, transponder 1935 é o controle. Bono 705, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Contará com 705, obrigado. Trade para os dois no pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final, repórter estabilizado. Para 2000, autorizado final, repórter estabilizado. Ótimo, ajuda a gente. 125, décima 1. 125, né, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 160 graus, 8, 9. A gente decola, pista 10, na 3, 1, 9, 7. Pista 3197, decolada 05, chama o controle, 119, decimal 35. 135, boa noite. Boa noite, pista 3197. Pista 3197, contato radar, suba para o 3, correção 360, na saída da Trael. 360, é possível aprovar da El? Após 2 mil pés autorizado. 2 mil dela. Posso ser Juliette F foi estabilizado? Estabilizado, senhorita. Atleta para a torre, 1-1895. 1895, Oscar Juliette F. Salvador, boa noite, é o Papa Tango Oscar Juliette X-Ray estabilizado no ILS. Papa Tango Oscar Juliette X-Ray já avistado, quem negar 1-0-1-3, confirma intenções? Pouso na 1-0, senhor. Sente 1-0, após 1-0, confirma o pátio que se destina, pátio 3? É o pátio da bata. Sente pátio da bata. Já avistado, está autorizado, pouso na 1-0, vento 1-60 graus, 8-9, Oscar Juliette X-Ray. Pouso no 0, Oscar Juliette X-Ray. Estamos observando o gol no rebote, no pushback. É, estamos estacionados aqui na, através da posição 7 do pátio 3, é, aguardando nova autorização, ok? Gente, Mike Alfa e Juliette, aguardem para prosseguir. Chegou 1-0-9-9, autonomia de 3 horas e 5, DOB 177, Atena, Brasília. Voo 1-0-9-9, autorizado táxi, via Taxi Índia e Alfa, ponto de espera, pista 1-0, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-3, padrão. 3-13, Índia e Alfa, ponto de espera, 2-95, boa noite. Alfa Juliette, fala. Alfa Juliette, prossiga. Confirme, pronto para prosseguir? Afirma, sim. Sente autorizado ingresso na parte principal para posição 1-0, reporte calçado. Ok, obrigado, entra. Oi, boa noite, vou 1-0, nosso nome, pronto. Essa disposição, aguarde para ingresso no pátio principal, a aeronave pousou agora, vai prosseguir via pátio principal. Considere positivo. Bom, uma boa noite. Boa noite. Voo 1-0-9-9, vídeo decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 7-9. Ok, é, algum problema, a gente vai permanecer um minutinho alinhado na cabeceira? Ah, sim. Gol 1099, chama para nova autorização, quando pronto, na 1-0, é coisa. Vento 170 graus, 79. Vem pra lá, no zero. No zero, na prossiga, guardião. Sou guardião 07, vou direto Ondina. Controle Salvador, é o gol Honolulu 66. Gol 099. Gol 1099. Contato radar, soltando 360, saída da Arbo Elefa. Arbo Elefa para o 360, gol 1099. Azul 9135, desça para 2 seu pé, ajuste no 013, autorizado final, reforço estabilizado. Para 2 mil pés, o 9135 da Azul. Siga parte principal, reporte calçado, posição no zero. Considere, obrigado. Ciência iniciando um reboque. Papatão, Mosca, Juliette, X-Ray, na Tanque Lima, chame torre em 118 decimal 95 para prosseguir. Juliet X-Ray, está autorizado Lima, Nike, Quebec. Na Quebec, chama para ingresso na 117. Passando a frequência na torre. Tomou 705, pushback acionamento no 2. Chame para o táxi. Autorizado, chama táxi, pô. Salvadores, teu azul 9135, fui LS. Pouso 135, avistado, checa trem de pouso, quer negar 1013, livre pouso na 10. Ainda com trem em cima, vou cruzar embaixo. Gente, porta lá embaixo, o vento de 90 graus, 99, o azul 9135. 135. Batão Gótica, Juliette X-Ray, está autorizado a ingressar na 17, após a segunda esquerda, exceção, bata ao estacionar e vendo frequência, boa. S05 autorizado táxi, via taxi Índia e Alfa, ponto de espera, pista 0, chame torre em 1, 18 decimal 95. Índia Alfa, 1895, gol, 705. O Papatão Gosta, Juliette, que ele já ingressou na base? Azul 9135, nós somos 24. Livre à direita, chama solo. 1219. 219, boa. Oi, boa 705, boa noite. Boa 705, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolar na pista 10. Vento 1 no 70 graus, 99. Autorizado a alinhar e decolar 10. 705. solo, azul 9135, livrou. Azul 9135, boa noite, autorizado táxi, via táxi foi Alfa, reporte em Tita Juliette. Boa noite, vai ficar no pátio 3. Ou 1099, chama Centro Recife, 128, decimal 8. 1288, boa noite. 03 Lima, parte 3, siga instruções do balizador. Paulo, siga a instrução do parqueador. Muito obrigado, boa noite. Zona 9135, modificada agora, posição 04 Romeu. 04 Romeu, muito obrigado. Então, zero, o guardião vai descer para mil pés. Thank you, guardião 705, decolado 27, chama o controle, 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Controle de voo 1705, boa. Bono 705, contato radar, pulou para o 360, saída da Euleda. Saída da Euleda, saída 360, grato 1705. Na final para Ondina, o Guardião chama para nova decolagem. Sete, Guardião 07. Antônio, tráfego informal no setor. Tem frequência livre 12345. Sete. Chegada Marek, desça e mantém o 050, ajuste o altímetro 1093. Ficou desce 050 Marek. Controle voo 98, pode voar, tá? Mantém o perfil da chegada, nós temos tráfego na saída árvore. Obrigado. 705, chama agora o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, 705. Aeroporto Internacional de Salvador, informação de Romeu. Está de Colô de Antima, em regresso ao Salvador, porém, o pouso para desembarque vai ser na base aérea de Salvador, devidamente coordenado. Pet, mantenha-se em regra de voo visual, ajuste altímetro 1093, linha do litoral, informe através de Ituaçu. Pet. Pituaçu, Guardião. Guardião 07, para o ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. Gente, obrigado, boa noite. Torre, Guardião 07. Guardião 07 se aproximando do farol de Itapuã, reportando a vertical do mesmo, confirme as extensões. Tensa pouso para desembarque no pátio de autoridades da base aérea. Tenente Guardião 07, da presente, está autorizado já o cruzamento da pista 10 na cabeceira da 10. Correção no ponto médio, após o direto pouso no pátio de autoridades, é atento à movimentação. O vento no aeródromo de 50 graus, 79. Tente, só para entender, prossegue no ponto médio para cabeceira 10. Direto no pátio de autoridades, atenta a movimentação. O vento no aeródromo 50 graus, 7 nós, copiou? Afirmativo, obrigado. Estou livrando agora o litoral direto aí para o ponto médio para prosseguir para o pátio de autoridades. Tenai 6310, sem identificação, via chegada a mar, disse mantém o 050. Ajuste o altímetro 1013. Ok, 050 na mar, padrão 63. Afirmativo, gol 118, corrige, gol 1168, autorizado, vai estar a via chegada a mar, descendo para 2000 pés, 1003 o ajuste, informa que estabilizado, sobe o procedimento. Foi, Maria, obrigado. Zero, já no pátio, guardião. 7 guardião 07, reporta solo controlado. O vento no 40 graus, 8 nós. Guardião 07. Você, Guardião 07? Já escutou o desembarque, quer só prosseguir para o Graer? SX-Ray, pista 1 a 0. 3.013, Pantanal, acionamento 3 anos. De imediato autorizado, para o sul, cruza o campo no, na cabeceira 1 a 0. Após você porta sinal da 35, tem condições de um pouso parado na cabeceira 35? Sim, então prossegue aqui direto para 35, é isso? Estimativo, Guardião 07. Sim. Guardião 07, tem condições direto parte do Gré? Sim. Direto parte do Gré agilizando, por gentileza. Sim, obrigado, boa noite, tá já. Salvador, gol no 1168, 2 milhas do Índia Sierra, boa noite, autorizado. Gol no 1168, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, QNH10114, forma o tráfego de pós rotativo, mantendo 500 pés para pouso no pátio do Graerra, à esquerda da final do 10, não interfere com essa aproximação. Gente, tem visual com o tráfego, tem livre pouso, gol no 1168. Aguardo autorização de pouso, gol no 1168. Ok, guardando autorização. Visual com tráfego na final, direto pro Graer, sem interferência, Guardião. Gente, Guardião 07, reporta no solo controlado, vento no 60 graus, 8 nós. Guardião. No 1168, se eu estou autorizado a pouso, pista no 0, vento 1160 graus, 8 nós avistado. A gente tem um livre pouso agora, gol no 1168. Nosso tráfego está bem, quase nossa proa. Confirma o gol no 1168? Tráfego do helicóptero. Aparentemente o visual aqui está quase nossa proa. Gente, o Guardião 07 foi instruído a evitar o tráfego no 1170. A gente tem um livre pouso aí, gol no 1168. 107 no solo 49, vendo frequência no pátio do Graé, boa. Salvador, boa noite, você era 2581, com resposta e para acionamento. Sério 2781, confirma a posição? Vou 2581, tá no pátio fixo de base aérea. Não. Sério 2581, autorizado acionamento, reporte pronto para o TAC. Reportará, obrigado. No solo 50, livre direita, chama solo 1219. Direita 1168. Gol no 1168, boa noite, autorizado táxi, via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 27, gol. Cabo externo, completo final do procedimento, chame torre. 118, decimal, 95. 19, obrigado. Torre, boa noite, Senai 63, anunciado. Confirma. Ou Senai 63, anunciado. Xené 6310, continua a aproximação, checa trem de pouso, que é legal 10114, já avistado, livre pouso na 10. O vento 160 graus, 99. Livre pouso, Xené 6310. Salvador, boa noite. O azul 2712. Azul 2. Afirma o número de voo? Afirma, azul 2712. Presidente, pronto com a pé. É, se possível, coordenar nível 130, pronto. Gente, aguarde a coordenação. É, obrigado. Juliette, voo 168, autorizado ingresso via Juliette, parte principal, posição 07. 07. Confirmar 7. O 07, posição indicada, voo 168. É, obrigado. Azul 2712, pronto cópia? Pronto cópia, azul 2712. Autorizado Aracaju, nível 130, aerovia conforme o plano. Decola o perfil da saída Conde, vista 10, curva esquerda após. Aciona o transponder 0275, controle em 119, decimal 35. Certo, autorizado 130, na Conde, curva 677, decola 210, com curva esquerda. 0275-7935, controle azul 2712. Azul 2712, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Legal, acionamento azul 2712. Xené 6310, no solo 55, livre à direita. Chama solo, 1219. Solo, bom dia. Boa noite, Xené 6310. Xené 6310, boa noite. Autorizado o táxi, via táxi foi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Salvador, Força Aérea 2581, acionado para o contato. Força Aérea 2581, chame torre 118, decimal 95 para o táxi, confirme para eu ver. 07 a bordo. Confirme? 7 a bordo. Sim, chame torre 118, decimal 95, ajuste na 04, Força Aérea 2581. Força 014, tá presente 6895, bom serviço. Salvador, boa noite, Força Aérea 2581. Oi, Força Aérea 2581, está livre táxi. Reporte pronto para ingresso, pistão 0. Livre táxi, reportará pronto para ingresso na pistão 0, 2581.